sempre pensando. Meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade. Estou morrendo aos poucos, o que me deixa mais louco é a maldita saudade. Canal 1. Putting on that smile again, even though I know you've had a bad day. Doing this and doing that, always putting yourself last. A whole lot of give and not enough take. But you can only be strong so long before you break. Every time you fall, go on and lose it all. Every doubt, every fear, every worry, every tear, I'm right here. Baby, fall. Forget about the world tonight, all that's wrong and all that's right. Lay your head on my shoulder and let it fade away. And if you wanna let go, baby, it's okay. Fall, go on and fall apart, and fall into these arms of mine, and I'll catch you. Every time you fall, go on and lose it all. Every doubt, every fear, every worry, every tear, I'm right here. Baby, fall. Kein Mensch mehr weit und breit. Meilenweit durch dunkle Wälder, grüne Wiesen, weite Felder. Und die warme Sonne brennt dir ins Genick. Nur ein Klick im Radio, ganz egal wie spät und wo. country songs in stereo. Am Abend, wenn die rote Sonne langsam untergeht, leuchtet irgendwo ein Sunshine-Motel. Nimm ein Tape und steig mit ihr und aufs Zimmer noch zwei Bier. Eine halbe Sommernacht vergeht so schnell. Nach dem Frühstück geht es weiter auf der Highway Richtung Süden. Irgendwann sagt sie dann, hier muss es sein. Und sie steigt ganz einfach aus, du fährst weiter geradeaus und schaltest den neuen Sender ein. Highway Drive. Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Thank you.

olhar pra mim. Ai, que saudade matadeira. Se ela soubesse que meu coração padece, que dela não se esquece, talvez isso até fizesse ela voltar pra mim. Só me dei conta quando o dia amanheceu. Eu acordei, olhei pro lado e não te vi. Abandonada, triste num canto pensando na gente. A culpa é minha, podia ser diferente. Não dei valor, agora sei que te perdi. Os dias vão e é só saudade de você no coração. O telefone que não sai da minha mão. Eu conto as horas pra você voltar pra mim. Vou te amar. Não importa o quanto eu tenha que esperar. Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui no meu coração. Abandonada, triste num canto pensando na gente. A culpa é minha, podia ser diferente. Não dei valor, agora sei que te perdi. Os dias vão e é só saudade de você no coração. O telefone que não sai da minha mão. Eu conto as horas pra você voltar pra mim. Vou te amar. Não importa o quanto eu tenha que esperar. Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui no meu coração. Os dias vão e é só saudade de você no coração. O telefone que não sai da minha mão. Eu conto as horas pra você voltar pra mim. Vou te amar. Não importa o quanto eu tenha que esperar. Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui no meu coração. Uma que toca já a seguir. Como inspiras al amor, cuando el sol besa la sierra, mi Tabasco es un primor. Amanecer de mi tierra, como inspiras al amor, cuando el sol besa la sierra, mi Tabasco es un primor. Y se retrata en el río de mi tierra tropical, la belleza del plantío llamado cañaveral. Y se retrata en el río de mi tierra tropical, la belleza del plantío llamado cañaveral. Quítate de mi presencia, cara de mojarra frita, que cada vez que te veo se me revuelven las tripas. Amanecer cuando muera, quiero que cubras mi fosa de esa ilusión hechicera que se admira en Villahermosa. Amanecer cuando muera, quiero que cubras mi fosa de esa ilusión hechicera que se admira en Villahermosa. Y se retrata en el río de mi tierra tropical, la belleza del plantío llamado cañaveral. Y se retrata en el río de mi tierra tropical, la belleza del plantío llamado cañaveral. Y los grandes cocos goteros se miran en su cristal, cubiertos de carpinteros y ardillas en su enramal. Y los grandes cocoteros se miran en su cristal, cubiertos de carpinteros y ardillas en su enramal. Y se retrata en el río de mi tierra tropical la belleza del plantío llamado cañaveral. Y se retrata en el río de mi tierra tropical la belleza del plantío llamado cañaveral. Corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará, y va con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta el Rosario, y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los baches ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cogía de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa y llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este es el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Back to me. heart for your tender, loving smile and sweet caress. Oh, if you could only see what your leaving did to me, you would come back here and feel this loneliness. My heart echoes now that you're gone here. My heart echoes with misery. All the time that I was untrue, dear, my heart echoes it back to me. Ever since we've been apart, I know here that I was wrong. Without you I can't go on, for you're always in the echo of my heart. My heart echoes now that you've gone, dear. My heart echoes with misery. All the time that I was untrue, my heart echoes it back to me. Thank you. when they took his leg, she stood by his side. I started to realize, even when you think you can't, your life's not over, 'cause your heart can still dance. Está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim

brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara decir, yo no sé qué cosas dejaste tu boca con mis besos, y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando el azul del cielo iluminó tu cara. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. This is what I live and breathe each day. fire back doors open, it's warm inside. Have a cup of tea. So many sold up and moved on. Empty houses, bigger farms, but we learn to cope. Saturdays go to the footy ground. Community, the siren sound. The whole team is scoring. The locals raise our cheer. If this isn't country, breaking down's just a hard luck lesson. getting lost helps you find direction. So hit the road and make the most of the gifts you got. And drive it till the wheels, drive it till the wheels fall off. Getting lost helps you find direction. So hit the road and make the most of the gifts you got. And drive it to the wheels, drive it to the wheels, drive it to the wheels for love.